Infante do Carmo convida figuras de várias áreas para um passeio pelas músicas que marcaram as suas vidas. Banda Sonora, no Rádio Clube. Banda Sonora de segunda a sexta no Rádio Clube, entre as 10 e a meia-noite. Programa de Nuno Infante do Carmo, assistência de Dora Crespim. Esta noite a Banda Sonora de Miguel Ângelo dos Delfins. Mais música para ouvir ainda até à meia-noite. No próximo lote, Miguel, temos Jam e Orange Juice. A que propósito? Olha, os Jam provavelmente são uma das minhas bandas preferidas, se não a minha banda preferida de todos os tempos. Porque, lá está, foi uma banda que eu vivi. Mesmo na altura, era adolescente, na altura que eles surgiram, na altura do punk, e depois distanciaram-se um bocadinho desse movimento e começaram a fazer coisas muito interessantes. Foi uma banda que eu acompanhei disco a disco, passo a passo. Portanto, não estou a dizer que são melhores com os Beatles ou com os Beach Boys, mas são a banda que eu vivi e por isso marca muito. Uma pessoa ganha muitas referências nesse tipo de acompanhamento. E ao ponto do Paul Weller ser, se calhar, dos meus compositores também preferidos, e ao ponto de eu seguir, e no verão passado fui até à Corunha de propósito para ver um concerto do Paul Weller, que era na praia. E pronto, e a minha vida no fundo está sempre muito ligada a isto, não só aos discos como aos concertos. Acaba por ser uma interação muito grande entre o que eu posso ver ao vivo e os discos que eu posso comprar. O Paul Weller é uma pessoa que já vai na terceira aventura, fez os Jump, depois teve o Style Council nos anos 80 e agora está a solo. É se calhar um dos compositores que mais tem a ver comigo. Não quer dizer que eu faça música como ele, que acho que há uma diferença, mas em termos de condução da carreira, de poder às vezes fazer coisas que as pessoas acham inusitadas. Ele, do Style Council, ser um bocadinho do punk e da onda mod, e começou a experimentar caminhos pela música de dança, pela soul, pelo jazz, e não teve medo de mudar um bocadinho de agulhas. E aí talvez haja um ponto de referência que eu me interessa, como também existe no David Bowie, por exemplo, que tristemente não está aqui nenhuma música dele, mas isto é tramado, não é? Pois. Ficam sempre muitas de fora. Exatamente. Mas esse lado camaleónico dos artistas é uma coisa que me interessa, sem perder o norte, mas experimentando e fazendo sentido numa carreira longa, em vez de um tipo, olha, arranjei uma receita, esta canção, a Baía de Cascais, foi um êxito, vou repetir isto agora ad eterno. Isso nunca me interessou, e confesso que às vezes, não só as editoras, mas os fãs estranham ou outros entranham. Portanto, também uma carreira longa faz-se de perder fãs e ganhar outros. E interessa-me, para mim, é que continua este a ser um grande desafio e seja um incentivo. Olha, Miguel, já que estamos com a mão na massa, este novo disco dos Delfins tem alguma coisa a ver com essas guinadas de que falavas agora? Ou não? Tem a ver. Para já, a maior guinada é eu ter começado a tocar guitarra elétrica, agora em estúdio e ao vivo, que não fazia. Logo aí, há uma diferença de som. Em termos da composição, também é o primeiro disco de Delfins que é composto toda a guitarra, enquanto que para trás era sempre o piano ou as teclas que faziam isso. E por um lado, por ser também uma decisão do grupo de ter continuado, não é? Depois de um hiato de 5 anos sem editar originais, de ter aceito, digamos, um novo capítulo e de sentir animado e sentir-se com força, passado esses anos todos, de começar um novo capítulo. São canções pop, obviamente, que é o que eu gosto de escrever, e acho que estás a ver pela própria lista, e as pessoas que estiverem a ouvir o programa em casa, estamos a falar de canções, não de temas, não de grandes instrumentais, não de música improvisada, mas canções, que é o que eu gosto mesmo. E portanto, é se calhar um disco também, um regresso do grupo, mas que tem se calhar muito mais a ver até comigo do que dos discos anteriores. É um disco em que assenta muito na minha composição à guitarra e se calhar numa linguagem mais direta e canções mais curtas. Nós temos uma canção neste disco que tem 1:56, que é um recorde na banda. E também muito virado para o que é o cenário de qualquer música hoje em dia, no mundo e em Portugal, que é os concertos ao vivo. Com a indústria tão diferente, são os concertos, claro, que são o nosso campo, claro, de batalha. Miguel, depois dos Jam, rapidamente, temos aqui um docinho, que é os Orange Juice, um grupo de Glasgow. Glasgow tem dado bandas fantásticas à música popular, mais à frente já vamos ouvir outra. E os Orange Juice foi, se calhar, daqueles grupos que inventou quase o som indie, que logo no início dos anos 80, fim dos anos 70, início dos anos 80, inventa uma maneira de tocar guitarra e de cantar semitonado, que caracteriza muito da música indie, e não tanto dar importância ao som de estúdio, àquela onda americana de grande som de bateria, grandes cores, mas coisas muito mais feitas em casa, quase o do it yourself e o homemade. Say that I should strive for more, but I'm so happy I

Banda Sonora, no Rádio Clube. Banda Sonora esta noite com o Miguel Ângelo. 5 anos depois, os Delfins têm disco novo. Miguel, vens encontrar um mercado um pouco diferente, quer no que toca ao negócio, quer na forma de consumo da música. Isto tudo está a dar uma grande volta. Está a dar uma grande volta. E é uma coisa um bocadinho paradoxal, porque se pensares bem, nunca houve tanta música na vida das pessoas. Dos miúdos, com os toques de telemóveis, com os montes de campanhas publicitárias que adoptam todas agora canções, com as novelas, com as rádios também. Eu penso que nunca houve tanta música na net, depois vão ver os vídeos todos ao YouTube, o MySpace está a crescer de uma forma gigantesca. Ou seja, nunca houve tanta música na sociedade. E do outro lado temos as editoras cada vez mais a implodir, a despedirem funcionários de 3 em 3 meses, de deixarem as majors às vezes com 5, 6 empregados, quando tinham 30, 40, 50. Portanto, há realmente uma mudança em que as editoras se calhar não se conseguiram adaptar a tempo. E os músicos? No teu caso? Os músicos, no nosso caso, é virarmos para a atividade ao vivo, que acaba por ser outra vez o regresso àquele espírito trovadoresco, não é? Vamos terra em terra mostrar as nossas canções e vamos lançar discos para poder andar terra em terra a mostrar as nossas canções. E nesse aspecto de adaptação aos novos tempos, os Delfins na net, há novidades? Há alguma... Sim, tornou-se uma ferramenta muito importante, já há algum tempo. É engraçado como primeiro eram os sites, depois eram os blogs e hoje em dia é praticamente o MySpace, que se torna quase no sítio principal de cada banda. É muito interessante, porque no MySpace os contactos são feitos diretamente, mesmo com outras bandas. Posso dizer que temos contactos com bandas espanholas para tocar lá com eles em Madrid e depois eles tocam cá connosco em Portugal. E não há aquele filtro dos agentes, das agências, das editoras, dos managers, e isso é muito importante. E tens casos em que as pessoas colocaram o seu trabalho no MySpace e passado o ano estavam a assinar como editora, estavam a fazer espetáculos. É a grande liberdade, eu acho, do criador, não está sujeito a certos filtros da indústria, poder atuar diretamente online e conseguir, se calhar é preciso alguma sorte também, porque são milhões, claro. Mas conseguir aos poucos fazer crescer a sua lista de amigos e das pessoas que visitam as páginas. As coisas mudaram muito. Nós, no nosso caso, não podemos nunca mais estar 5 anos sem editar um álbum de originais, face às mudanças da indústria. Os discos têm uma vida muito mais curta, as pessoas fazem download basicamente de canções e não tanto de álbuns. Há outra lógica. O que é engraçado, uma indústria que aqui há uns anos acabou por matar o single, né, e tornar o single quase como só como a promo para distribuir pelas rádios e pelos jornais. Hoje em dia o single, a canção em si, e é engraçado que estamos aqui com uma lista, com uma banda sonora de canções, a canção em si sai muito valorizada. E a propósito de canções e da banda sonora, o que é que vamos ouvir agora? As próximas, Daniel, vamos ouvir, olha, são os Teardrop Explodes, uma banda que eu também fui muito fã no início dos anos 80, e eu falava da importância dos concertos ao vivo. É muito importante também um circuito de clubes ao vivo onde as bandas possam tocar. Felizmente em Portugal está a surgir em força, ainda na parte mais underground, mas está a surgir em força. E por exemplo, os Teardrop Explodes deram um dos espetáculos que eu me lembro melhor da minha vida no Rock Rendezvous, e vi um grande espetáculo do Sr. Julian Cope lá na altura do lançamento deste segundo álbum do Wilder, que tem o tema Passionate Friend. E a seguir temos, voltamos a Paul Weller com exatamente aquele tema que marca grande mudança de direção na sua carreira. O que é que faz um tipo que está no auge da sua carreira, que vende mais discos nunca com os de Jam, que tem espetáculos por todo o mundo, o que é que faz um tipo dizer não, acabamos em grande, acabamos aqui, e agora vou fazer outras coisas, vou tocar com outros músicos, vou experimentar outras ondas musicais, vou fazer experiências. Eu respeito muito essa atitude em certos grupos e em certos artistas, e por isso o Style Council com Speak Like a Child, que é exatamente o primeiro single pós-Jam e curiosamente logo número 1 em Inglaterra quando sai. When the love has fallen away. streets that mean nothing to you. You believe you're above it, and I don't really blame you. Maybe that's why you speak like a child. The things you're saying, like I'm so free and so wild. And I believe it when you look in my eyes. You offer me life and never lies. It's only the kind to make me smile. The clouds are clean and your mind is productive. It shops and stars where only the dust fly. You're cold and hard, and if I sound like a lecture, it's probably true, but at least there's a lecture. I really like it when you speak like a child. The crazy sayings like I'm so being so wild. You have to make a bargain with me now. I promise that you won't change somehow. Banda Sonora no Rádio Clube. Banda Sonora de segunda a sexta no Rádio Clube, 10 meia-noite, com Nuno Infanto Carmo, assistência de Dora Crespim. Banda Sonora hoje de Miguel Ângelo, dos Delfins, que segue com L.A.'s e Pulp. Exato. O primeiro tema é um chamado, acho que foi Miguel Sérgio Cardoso que inventou o termo numa crónica, que é o otoverme, que é um bocadinho aquela melodia que nos entra no ouvido e por mais que queiramos não sai de lá, e fica, acordamos com ela, fica lá dentro o verme. E o there she goes são apenas três notas, não é? Mas se calhar por causa da letra, que também é simples, lá vai ela, não é? Mas é curioso como se tornou um instant clássico da pop britânica. E lá está, daqueles grupos que gravaram um álbum, nunca mais fizeram nada, exato, desapareceram no mapa. Mas este tema, pronto, é uma canção de ouro, ficou como uma canção referência dessa fase, dessa segunda fase da pop de guitarras, quando a música inglesa virou-se outra vez para as guitarras e para mais uns seguidores dos Beatles, e lá vinham depois os Oasis a seguir outra vez, e os Blur, que revisitavam os Kinks. No fundo, estes círculos que se vão repetindo por cima dos outros em espiral e que fazem a história da música pop. Os Pulp vêm de Sheffield e, além de trazerem um figurão para a música, que é o Jarvis Cocker, tem também um desses temas que é o Common People, que é um dos temas que acho que vai ficar aí por muito tempo. E curiosamente, eu estava em Braga aqui há pouco tempo, num bar, e quando este tema tocou foi tudo dançar para a pista de dança como se fosse o hit desta primavera, e não é, e já tem muitos anos. De outras primaveras, eu dou muito valor às canções que conseguem resistir e conseguem continuar a ser dançadas e cantadas pelas pessoas de uma maneira fresca. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people? You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to flash up over the shop. I cut your hair. A banda sonora de Miguel Ângelo, esta noite até à meia-noite. Miguel, e música portuguesa? Não há nada na é tua... É uma vergonha, não é? Não há nada disso na tua banda sonora, como Meia é? Meia culpa. Ouço só ouves os Delfins? Não, os Delfins nem ouço, por acaso. Quando saímos do estúdio das misturas, fechou. Depois de tantos meses a compor e a mudar, a editar as canções, a cortá-las, sei lá, fazer 30 por uma linha até estar o produto final, depois refazia-te-os, obviamente, para tocar ao vivo e na sala de ensaio. Claro. Mas raramente ouço em casa discos de Delfins, já só naquela altura quando o disco chega da fábrica e está tudo a ver como é que soa. Aí sim, ouço uma série de vezes seguidas durante uma semana e depois começo logo a pensar no próximo. E coisa, já agora, antes de falarmos do resto, e os discos, a música antiga dos Delfins, nunca vais recordar? Muito raramente. Nunca vais espreitar? Nunca? Não, muito raramente. Até porque há algumas rádios que se especializaram um bocadinho nisso, em continuar a passar o lugar ao sol e a Bahia de Cascais e na estelagem, não é preciso ir buscar. Mas, não, eu acho que esta ânsia do próximo disco, repara, este disco saiu agora, acabou de sair, já estamos a fazer as maquetes para o disco 2008, já temos cerca de 10 temas numa primeira fase de pré-produção. No espetáculo de apresentação do disco em Lisboa vamos já tocar dois temas desses novos no Encore. Portanto, eu acho que há sempre a ânsia, mas qualquer compositor tem logo a ânsia, este está feito e agora o que é que eu vou fazer? E agora que onde é que anda por aí? Que guitarra é que eu vou usar? Que som é que eu vou querer? Mas agora, voltando, eu estou aqui para essa fugir com o rabo à seringa. Não, música portuguesa, não é? Eu não trouxe coisas muito recentes. A mais recente que trouxe há de ser a última, porque isto da banda sonora leva um bocadinho até percebermos às vezes se são mesmo canções importantes ou não. Às vezes estamos a gostar muito e compramos o disco e ouvimos, e passado um ano, às vezes menos, já esquecemos. A canção esgotou-se. E eu acho que é um bocadinho deixar repousar, mesmo na pop, que vive muito o imediatismo, é preciso deixar repousar para separar o trigo do joio. Muitas coisas portuguesas, confesso que eu teria para trazer. Que eu poderia trazer estavam em vinil também, confesso. O Escorpo Diplomático, que eu acho um disco interessantíssimo até hoje, ainda atual. O primeiro disco de Heróis do Mar, coisas, singles que eu tenho lá, dos Aqui Del Rock, o primeiro single punk português, não é? Assim chamado. Há coisas muito engraçadas. E há grupos novos portugueses, posso dizer que eu sou fã dos Poppers, que tem um brilhante primeiro disco. Gosto muito dos Vicious Five, gosto muito de uma onda um bocadinho diferente, mais hardcore, como os If Lucifer, que são excelentes ao vivo, e portanto gosto. Não são ainda parte, se calhar, da banda sonora da minha vida. Poderão ser daqui a 5 anos, sei lá. Muito bem. E em relação então agora aos nomes que se seguem na tua playlist, temos Lemonheads e Belle and Sebastian. Sim, também esta lista, agora que olhando bem para ela, é mesmo uma elegia à pop, não é? Mas foi a maneira mais fácil também de conseguir compilar e não fazer aqui uma grande salada russa. Lemonheads, o Ivan Dunne, é um grande compositor pop também, tem tido uma carreira algo errónea, mas escreveu grandes hinos pop, e o Interior Arms é um desses temas também que fica, e que soube sempre bem numa esplanada, com bom tempo, de calções. É importante, isto às vezes é mais importante e menos fútil do que as pessoas pensam. Estas canções que nos acompanham assim, às vezes muda o nosso mau humor e dão-nos um bocadinho de alento para ser otimista e se calhar ter a vida um bocadinho mais azul, nem que seja só durante os 3 minutos e meio que dura a canção. E esse aqui é os Belle and Sebastian, que foi um grupo também de Glasgow e que eu também sigo desde o primeiro disco. Lembro-me, descobri esse disco, ainda ninguém cá em Portugal quase conhecia, com o Luís Costa da BMG, mostrei, ele ficou muito entusiasmado, e a partir disso segui sempre o grupo até aos concertos do Sudoeste há uns anos e o ano passado do Coliseu. This is kissing man, like a long walk home when the music stops. Take a tip from me, don't go to the park when you're on your own. It's a long walk home. Well, if they follow you, don't look back, like Dylan in the movies, on your own. If they follow you, it's not your money that they're after, boy, it's you. Pure, easy listening, settle down on the pillow soft. When they've all gone home, you can concentrate on the ones you love. You can concentrate, hey, now they're gone. But if they follow you, don't look back, like Dylan in the movie, on your own. If they follow you, it's not your money that they're after, boy, it's you. If we all went back to another time, I will love you over. I will love you over. I will love you. If they follow you, don't look back, like Dylan in the movies, on your own. Final da banda sonora desta noite, programa de Nuno Infanto Carmo, assistência de Dora Crespim. Depois da meia-noite, o posto de escuta com Lara Santos, aqui no Rádio Clube. A parte final, então, da banda sonora de Miguel Ângelo, dos Delfins. A propósito, Miguel, Delfins, aí muita estrada pela frente? Sim, temos uma primeira fase, que é uma fase de clubes. Vamos percorrer o país a fazer clubes, em que tocamos exclusivamente o novo disco. Eu acho que o disco presta-se a isso e será importante para os Delfins também tentarem chegar a um outro público, que é o público que neste momento frequenta os clubes de rock, de música ao vivo. E sendo um disco de guitarras, é um disco também de canções curtas, de muita energia, vamos fazer uma espécie de mini club tour. Até estaria previsto acabar no Lotus Bar dia 31 de maio, o começo é 19 no Music Box em Lisboa, mas já há aí mais umas uns pedidos, portanto vamos um bocadinho, vamos ao Porto, vamos ao Alcobaça, à Leiria, ao Alentejo, ao Algarve, vamos fazer uma pequena clubtura antes de arrancar depois na estrada pelo verão fora. E para fechar a tua banda sonora, temos então o disco mais recente de toda a lista. Sim, é uma canção também muito leve, muito engraçada, dos Cooks, que é o Ula. E também escolhi-a para fechar porque foi a canção que nos acompanhou na gravação do disco. Nós estivemos em Dover em outubro passado, cerca de um mês e meio, a gravar o disco com o Christian Garrett. E esta canção foi a canção fresca, a canção pop que tocava nas nossas instalações. Estávamos todos a viver numas antigas instalações de escoteiras com camaradas e tudo, e ficámos lá um mês e tal a viver para gravar o disco, que foi fantástico. E este foi um single que eu comprei lá na aldeia mais próxima e que ouvíamos logo de manhã ao pequeno almoço, ali com numa vista fantástica sobre o mar, nos White Cliffs de Andover, a ver-se Calais, França, lá ao fundo. E esta canção, ainda por cima, como tem referências a França e a Paris, aliás, chama-se Ula, provavelmente do Ulala, mas os ingleses erram sempre nestas coisas, então chama-se Ula em vez do Dada. Mas foi uma canção que também de manhã punhas logo bem dispostos, e achei que para acabarmos também o programa de uma maneira bem disposta, que era boa para encerrar. Miguel, obrigado, boa noite. Obrigado, irmão. An island on which you found a lover, then you twitch. You felt that itch in your petticoat, your pretty, pretty petticoat. And then you smiled, he got wild. You didn't understand that there's money to be made. Beauty is a card that must get played by organization. But ooh la, she was such a good girl to me. Begin to love, it's a hard life to live, so live it well. I'll be your friend, not to pretend. I know you, girl, in all situations. But ooh, love, she was such a good girl to me. Do Carmo convida figuras de várias áreas para um passeio pelas músicas que marcaram as suas vidas. Banda Sonora. No Rádio Clube.